Salvador. Torre de Salvador, é Romeu, Romero Alvenha, bom dia. Passaredo 2263, 140 graus, 099, checa trem, pouso autorizado 90. Ele pousa 10, baixou e travou, 2263. Tatá, triplo Romeu, November, mantenha ponto de espera da 10. Mantenha. Sobre a informação do Tatá, triplo Romeu, November, tem um sequenciamento de 3 aeronaves. Após os mesmos, eu vou autorizar a decolagem. Retaguarda, está autorizado iniciando 9, chama Tecos. Afirmativa, ele vai passar em Biolia, está autorizado, vai chamar para o Tecos, está 3, não, 7, 9. Agora, azul 4298, passando Simbra. Azul 4298, número 2 na aproximação, tráfico precede Passaredo, está curtíssimo na final 10, informarei para o Tecos. Enter. 370. 370, Sierra Puga 4208. Controle Salvador, bom dia, Oceané 6312. Oceané 6312, a sua identificação autorizada chegada Mari, isso para o nível de voo 050. 050, chegada Mari identificou, paciente da Juliette. Um 3304, desça para 2000 pés, ajuste 1018. 2000, 3304. Santa Luzia está em regresso para o Salvador, confirme. Salve Salvador, boa partida 2223, quebrou. Passaredo 2223, ingresso via Alfa, reporta para ingresso na DEC Juliette. Alfa, reporta para ingresso na DEC Juliette. Controle Salvador Azul 4208, vai manter a proa 050, aproximadamente 20 milhas. Sente Azul 4208. Isso, autorizado o cruzamento da 1735 até o hangar da Aerostat. Um bom dia. Autorizado o 3063. 3063, contato final LSM, a torre, 18 decimal 6. 26-3063. 3304, autorizado final LS, porto estabilizado. É, pode manter a velocidade, 3304? Do November informa que decola sem parada a partir da interseção. Ciente, 3304. Onde está a Juliette, o 2223? Que a posição aguarde. Vai bater 2223. Libera a direita e chama solo 121 do decimal 9. Libera a direita, leva uma abrinha. A 3663, se sente do tráfego, continue a aproximação e informarei a pista livre. Primeira decolagem autorizada no 0, vento no sul, 0 grau, 079. Iniciando, rodando a venda. Bom dia 02, chame a torre, 1 noite, 2 meia. Canel 6312, vou desviar uns 10 graus à esquerda aqui para desviar de uma formação de ninguém. O Chanel 312, até desvio ou direto e TAP? Até pode desvio direto e TAP. Desvalor, guardião 02. Guardião 02, está ciente do tráfego, cruza a final da 10, a retaguarda do tráfego da TAM. Reporta na final progresso. Tempo autorizado, cruzar o final da 10, segue para o Pátio do Guarani, Guardião 02. Papa Romeo November, Nicoloso no 1, controle 120, decima 8. 208, obrigado. Por favor, ETAP, daí nessa prova eu livro a formação. Ciente, na minha 312. Controle de Salvador, Romeu, Romeu, November, bom dia. Papá, Romeu, Romeu, November, contato radar decolagem, sul para o nível 400, sede da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 400, November. Para o táxi do 3179, está com 181 a bordo, 4 e 5, alternando o galeão. Direto Leda, Romeu November. Direto Leda, obrigado. Pessoal, 12, direita, 121, no décimo 9. Direita, 129, está 3663. Então, Sartorio, está no visual, reporta solo do Graero, vence 150 graus, 069. Feito visual, reporta a nova solo do Graero, Guardião. PAN 3304, contato final ILS, chame a torre 18, décima 6. 18,6. Comandante da Juliette, da 3663. Bom, 1605, essa identificação está autorizada a tirar da BOF, desce para 4.000 pés, ajuste 1018. BOF a descida, 4.000 pés. Sim, 12685, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, bom dia. 079, chega 3. Baixa a trava, autorizado posto, 3304. Aeronave à frente que vai parar na posição remota 1-4. É 7 passaredo, é para o ângulo lá para o 08, 4-9. 3-6-3, táxi via Juliette, portal número 5. Juliette, parou 5, 3-6-3. Poxa, na M63, 1-2, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1-0, 1-8, 63, 1-2, autorizado ILS. Tá 3859, essa identificação, autorizada a tirada BOF, desça para o nível 050. 050 para 050 na BOF, da 3859. Autorizado Galeão, nível 360, Viator Zulu 10. Saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5005, coteja. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, Viator Zulu 10, 010, primeira curva direita da El Leda Bridge. 1208, controle de saída, transponda 5005, Oceanema. Planejamento correto, chama para pushback e sonamento. Parar, pushamento 10. Tá, Romeu, Romeu, November, chame agora o centro Recife, 125N, alterna 133, Ismael 25. 251, 3325, tá vendo? Sua posição agora será número 9. 121, número 19. E para a direita, 1219. Só 298 na escuta. Para seguir. Sim, recebemos a informação agora. O seu gate foi mudado para o número 9. Agora não tem mais jeito, né? Eu não sei, não tem como voltar mais. Gente, vamos informar o centro de operações. Alô, Salvador, bom dia, tá 3604, livro na sua escuta. Bom dia, 3604, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3304. Zuno 79, decolou Zuno 8, controle 120, décima 8. 08, tem a volta, 3, vou continuar. Web 5826, sua identificação autorizada, chegada a Mari, deixa para o nível de voo 060. Identificou a Mari 060, 5826. Portão 4304. Tá, 3179, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 340, saída da L e da Bridge. Mas está efetuando desvios? Negativo, eu estou na Maria agora, o 5826. Oi, Jeff, na El, tá 379. Obrigado, El, 379. Oxanel 6312. Oxanel 6312, completa a final IDS, chama a torre 118, decimal 6. Vem também, pode ser. 5217, ponto ideal. Trip 5217, desça até meu voo 070. 070. Livre pouso 63. 1-2. Qual é a pista seca? Afirmativo, pista seca. Ok, pista seca. Um 3859, confirme a indicada. 250. Web 5826, reduza para 2409. 249, 5826. Pronto para cópia, Vitória? Afirmo. Autorizado, Vitória, nível 380, via Zulu 44, saída da Euleda Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5007, coteja. Cruzado Vitória, nível 380, via Zulu 44, decola da 06, curva direita, saída da Euleda Eudes, transponder 5707, controle 208, repetindo 345. Transponder 5007. O no 605, voa direto, dono guardando o motor final para interceptação. Certo, dono para o motor final, com 605. Papapá pa, Mike, Eco Delta, mantém-se em condições visuais e porta para a descida. Então 3859, reduza para 2209. 200 vai reduzir então 3859. 3129. 219, livra na direita, obrigado, Mandi. Prevista para o gol 1923, Guarulhos. Botamos o seu plano pronto para a cópia? Está pronto para a cópia, gol 1923. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5014, coteja. 360, via Upper Zulu 10, da Euleda Bridge, decola da 10, com curva direita. Controle 1208 e o transponder 5014, com 1923. Após Bridge, Upper Zulu 16, chame para pushback sonamento. Após bridge, tá pesando 196, certo? Vai chamar pra posicionamento, tá na 6, gol 1923. Gente. Comitê 3812, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. 050. Check-W para o tio de tráfego, reporte em Picatu. Autorizado Vitória, nível 080, via Golf 677, saída Coral. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5553, coteja. Reduz para 1809. Já mantendo 1809, 5206. 8. Caracionamento táxi, torre 1-8, esse momento é bom voo. Passa mais Juliette, estacionamento. Via 312, táxi via Juliette, portão 1-0. Portão 1-0, via Juliette, bate. Romeu, Romeu Lima, livre essa marcha no táxi. Na torre, 1-8, decimal 6. O Delta chama sobre o farol de Itapuã. Doutoração para sequenciamento, curva à direita por 215, seu limite magnético 100 de Simbra. 215, limitado pela 100 de Simbra, TAM 3859. Atingi 3000, Web 5226. Web 5226, desce para 2000, aguardando autorização pelo procedimento. 2000, aguardando, mantendo a prova, 5226. TAM 3859, desce para 3000, ajuste no 08, reduzir para 1709. 3.018 vai essa redução, tá? 3.019. 05 estabilizado. 1.05, completa a sinal LS, chame a torre, 1.8, pessoal, meia. 8.6, grato, mano. Web 5.826. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado, segue tráfego 5 milhas, 1.738, na final. Quer autorizar o localizador Web 5.826. Mas e a Codelta está na escuta do, da torre? Bateu, bateu, aguardará no farol de Itapuã. Sim, gente, mas é a Codelta. Madame Vitor Man, Quebec, pátio 4, livre acionamento, chama táxi. Seja previsto, estar embora, aguarde para a cópia 2223. Guarda, 3859, para o curto localizador, curva à esquerda, pro 120. Esquerda 120, tá? 3859, autorizado, terceiro, né? Deixa para 2000 pés, então 3859. 2000, tá 3859. O 5826 está estabilizado LS, já reduzido para mínimo de aproximação. Web 5826, completa sinal LS, chama a torre, 1-8, decimal 6. 186. O WebJet 5826, estabilizado no X-Ray da 10, baixo travado. 5826, continua a aproximação, número 2, informarei pista livre. 26. 3.000 pés, ajuste no 08. Reduzindo para 170, só confirma a altitude. 3.000 pés com 108. 3.000 com o meio de toque. 5217, sai como número 4 na aproximação, já segui o tráfego a 10 milhas, um Airbus 330, companheiro. Tá. Porta Nani, pronto. Conquista, nível 260, saída a bar após conquista. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8. Aciona 50 no 2, coteja. Pela confirma magnética. 100 decimal. 100 decimal. Já assinando a 1-0, vai aguardar agora o tráfego da Evjet, que já passou o externo e após o tráfego da TAM. Você vai cruzar. Prossiga. Solo 3-3, libera direito, 1-2-1, no decimal 9. Direito, 1-2-1-9. Saída da El, Lida e Leuço. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0 no 3, coteja. Corrigindo, não pode sair da Oscar, chama pronto. 6, pouso autorizado, fiscal na 0, vento no 50 graus, 099, checa 3. Tá, baixo travado, 5826. O Mântico dá 5 condições de agilizar e cruzar a retaguarda do WebJet? Afirmativo. Gente, agilizando, Mântico Delta, retaguarda do WebJet, tráfego da TAM agora tá 10 milhas, agilizando. Afirmativo. 605, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, voo 1605. Bom dia, tá 3259, 3 milhas de externo. 3859, continua a aproximação número 2, informarei a pista livre. É, está 3859. 6225, plano para o Brasília, nível 340. 11320, pré-aprovado, aceito? Afirmo. Autorizado Brasília, nível 320, saída Arbor, Elefa ou Rito. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5026, coteja. 1-5, está autorizado. 5826, solo 35, libera direita, 1-2-1, no decimal 9. Direita 219, 5826 WJET. O transponder 5026, controle 1208, 6225. Alojamento correto, chama para o feedback do lamento. Chamará 6225. 7, vento no